Um sorriso sumindo, um ciúme vindo, e a luta agora é entre eu e eu. A gente errou tanto pra entrar no eixo, trocou tanta ideia pra ser o casal perfeito. Foi se melhorando, se moldando, você consertou, eu consertei. E quando tava tudo Dudu Music CDs, o rei da qualidade. Difícil é pra mim não ter sido feliz com o povo. Fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. O difícil é pra mim não ter sido feliz com o povo. Fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. Seu casal perfeito foi se melhorando, se moldando. Você consertou, eu consertei. E quando tava tudo ok, sobrei. Esse sorriso que sumiu da minha cara tá na cara dele. O seu pra sempre que sumiu de mim pra sempre apareceu pra ele. É lindo pegar um te amo no meio do caminho. Difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. Fácil é pra ele ser feliz com o amor dos outros. O difícil é pra mim não ter sido feliz por pouco. O sucesso legal demais, olha só aqui na programação da Mais Ouvida. Menino de Barões, tá aí, Menino de Barão aí, portanto. Amor dos outros aqui na programação da Mais Ouvida Rádio, que é sucesso, que é alegria. É o Alô Cidade até as 9h30 com Maurício César. Obrigado pelo carinho da sua companhia. A Célia de São Paulo tá mandando um abração pra sua mãe. A mãe Julia, né? A mãe ouvindo a gente aí. Um abração pra tia Júlia aí no Montevidéu 2, né? Aparecida, João Pedro, a galera toda ouvindo a gente. Um abração pra vocês aí no Montevidéu, ligados na programação. Um alusão também pra cá, Maria, Karine, a Radassa também, a Juscela no Montevidéu 2, na programação da número 1. Vamos pros comerciais? Já já eu volto. Alô, Radassa, beijo do tio, tá ligadinha na programação, olha o jeitinho dela aí. Vamos, gente, 9h03, já já estou de volta trazendo mais sucessos na Angical FM. Alô, cidade. Alusão pra cá, Maria, Karine e Radassa, e a Juscela ouvindo a gente. Abração, Angical FM. A rádio no seu coração, a voz digital. Já já eu volto. Daqui a pouco tem mais música. Mais música. A melhor programação. Se liga. O café da manhã é uma das principais refeições do dia e por isso devemos sempre procurar um local especial. Em Angical contamos com o local ideal para apreciarmos a nossa primeira alimentação do dia. Café da Toca, bolos variados, tapiocas e cuscuz com recheio e muito mais. Venha, aprecie e conheça o melhor café da cidade. É Café da Toca. Fazemos também bolos por encomenda através do 99411-3935. Café da Toca está localizado na rua Tunas Ferreira, ao lado da loja Toca Construções. Mercadinho, o Zé Maria tem bom preço e facilita. Mercadinho e panificadora, o Zé Maria. Lá você vai encontrar gêneros alimentícios em geral, material de limpeza, bebidas, carne de gado todos os dias, frios, frutas e verduras frescas todas as quintas-feiras, uma variedade em pães, água mineral, ouro da mina, com um preço especial, e gás de cozinha, com entrega a domicílio. Ligue 0 operadora 86 9 95 56 44 53 0 operadora 86 995 56 44 53. Não esqueça, todas as manhãs e tarde você vai encontrar uma variedade em pães quentinhos. Então, fazer suas compras com economia, vá ao Mercadinho e Panificadora O Zé Maria, localizado na Rua Antônio Gomes, próximo à Igreja Católica, em Angical do Piauí. Mercadinho e Panificadora O Zé Maria, juntos para melhor lhe servir ou para tantas áreas. Mercadinho O Zé Maria, qualidade, variedade, tudo que a gente precisa. O dia todo ao seu lado, o TT7,9, pra alegrar seu dia, rádio do seu coração. Sintonize e fique ligado na melhor programação. Angical FM, a voz de Angical. Precisou de óculos, vem pra cá. Óticas da Casa é melhor para comprar. Tem óculos de grau, tudo em armação. Óticas da Casa, o que não falta é opção. Óticas da Casa, água branca e indica. A moderninha do Médio Parnaíba. Toda quinta tem consulta com oculista. Preço justo e qualidade pra cuidar da sua vista. Óticas da Casa, tudo pra sua visão. Saúde dos seus olhos sempre em boas mãos. Óticas da Casa, tudo Óticas da Casa. Liga no nosso delivery 869-9427-0068. Vem pra Maria Parceira Variedades. Quer satisfação? Então vai onde eu vou. Maria Parceira Variedades dá um show. Aqui você encontra sempre um show de novidades. Vem também pra Maria Parceira Variedades. Tudo em acessórios para o seu celular. Capinhas, película, carregador é lá. Brinquedos, artigos pra presente, confira. Maria Parceira Variedades tem perfumaria. Acessórios pra cabelos, bolsas femininas. Malas e mochilas, artigos pra festas, confira. Esse é o seu ponto de compras da cidade. Tem tudo na Maria Parceira Variedades. Venha pro seu ponto de compras da cidade. Tem tudo na Maria Parceira Variedades. Esse muito mais é na Maria Parceira Variedades. Você que procura novidades, variedades, os melhores preços e a melhor qualidade, lembre-se desse nome, Maria Parceira Variedades. E confira toda a linha de acessórios para celulares. Temos capinhas, películas, carregadores, fones de ouvido, caixas de som via Bluetooth, cabos USB, cartão de memória, além de óculos, relógios, maquiagens, brinquedos, bijuteria, artigos para presentes, perfumaria, acessórios para cabelos, bolsas femininas, malas, mochilas, artigos para festas, sandálias, controles para som e TVs, material escolar, cintos, carteiras, bonés, meias, chapéus. Maria Parceira Variedades, seu point de compras da cidade, com lojas no centro de Angical e no centro de Regeneração. Maria Parceira Variedades. Óticas da Casa informa a hora certa. 9:08. Informou a hora certa. Óticas da Casa, a moderninha do Médio Parnaíba. Bom, agora são 9:09. Um abraço para você ligados com a programação da Angical FM. Alô Cidade, alô Cidade, segunda a sexta, das 7 às 9:30 da manhã. Um abraço para vocês, brigadão pelo carinho da sua companhia, pela sua sintonia, seja onde você estiver. Um alusão especial para Maria Brito, aí na Chapada, ouvindo a gente, na Chapada 2. É, um abração para você, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, Maria Brito, aí na Chapada 2, ouvindo a programação da Angical FM. Pessoal, olha, uma utilidade pública, na área social, o que acontece aqui? A dona, qual que é o... Pega aí o comunicado dela, para nossa... Para quem puder estar ajudando aí, a senhora Domingas Feitosa, ela está precisando de doação de telhas, tá bom? Você tem que aquelas telhas que já está, dá para utilizar. Ela tem uma casa lá de tapa que ela fez na região ali do Caldeirão e está precisando, né, cobrir. O pessoal puder ajudar ela, vai agradecer muito, viu? pode entrar em contato aqui com o pessoal da rádio no meu horário, que eu vou fazer a ponte direitinho, tá? Você que tem telhas aí, sabe que alguém tem telhas aí para doar, para ajudar uma pessoa aí, para ajudar o próximo, né? Às vezes a gente faz o bem sem olhar quem, é isso? Tem esse ditado? Faça o bem sem olhar quem. Então a dona Maria, aliás a dona Maria, a dona Domingas Feitosa, ela tem necessidades especiais, né? Deficiente, ela tem necessidades especiais, está precisando dessa força da população. Procurar aqui o pessoal da rádio, o Ratinho, ou no meu horário que eu passo maiores informações, tá bom? Coisa séria, vamos tratar as coisas sérias, na seriedade, para ajudar o próximo aí, fazer o bem sem olhar quem, tá bom? E não esquece, não, obrigado pelo carinho da sua companhia, na Chapadinha 2, é isso? Chapadinha 2, Maria Brito, obrigado, minha amiga, pelo carinho da companhia, agradecer também na Rodaria, a todos vocês da Rodaria. Às vezes eu vou ali pela Rodaria, vou ouvindo só o pessoal. Do lado e do outro tem casa ligada na Angical FM. Vou ouvir na rádio todinha, pelo caminhão. É da hora. Abração pra vocês aí pelo carinho da sua companhia. Não perca aí. Gente, ó, atenção no supermercado. Aliás, vamos falar do RS. Não falamos ainda da RS. Olha, RS, a RS Mercearia. Além de gêneros alimentícios, tem material de limpeza e bebidas em geral. Agora contamos com frango abatidos. A RS Mercearia e Casa de Frango unidas para garantir o menor preço da cidade. Faça seu pedido pelo WhatsApp 953-76865 de terça a sábado. A RS Mercearia fica na rua Zeca Soares, no centro de Angical, empreendimento Rossini. Aí sim, meu patrão, meu compadre Rossini, um abraço. Ofertas da RS Mercearia. Lá tem produto de limpeza, né, para sua casa, com preço especial de desinfetante 5 litros, R$20. Tá bom? Então não percam essa promoção. Tem água sanitária 5 litros, R$20. Detergente limpa alumínio 5 litros, R$20. Preço imbatível para você não deixar de aproveitar, não deixar de conferir, para você que gosta realmente de fazer economia. Autopeças Mecânica Irmão Valdir, trabalhamos com manutenção e reparo de veículos automotores, incluindo serviços como troca de óleo, alinhamento, balanceamento, compadre. Vai lá, comadre, fazer a revisão de freio, cuidado, o carro tem que estar impecável, bom de freio, revisão de freio, sistema de arrefecimento, direção, escapamento, suspensão e outros componentes, localizadas na rua João Ribeiro, número 382, no bairro Poeirão, Angical, Piauí, o zap 995846949. Autopeças Mecânica Irmão Valdir. Irmão Valdir tem um ótimo atendimento. Passa por lá e confira o atendimento. Um abraço para minha irmã Francisca, lá no Montevidéu. Tá fazendo, cuidando da saúde aí. Um abraço pro meu pai careca também lá no Bela Vista, o seu Antônio. Um abraço, um beijo, meu pai. Um beijo para todos vocês. E amo Bela Vista também. Gente, olha, não esquecendo que até as 9h30 a gente fica na companhia do Maurício César, que vos falo, aqui na Angical FM, tá bom? Trazendo músicas em interatividade, bate-papo, a gente trazer aí que você mais gosta de ouvir. Obrigado pelo carinho da companhia. Falazão pro Thiago Lima, aí no Poeirão, meu irmão, um abraço. Então, na hora de cuidar da beleza, aquela, né, estética da hora, legal, passa lá no Poeirão, lá procura meu irmão Thiago Lima, que você vai ser bem atendido. Lá capricha mesmo, viu? Atendimento Salão para Mulheres com exclusividade. 9h13, um abraço, um beijo, um cheiro no seu queixo. Gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Essa é a rádio que todo mundo tá ligado, todo mundo tá acompanhando o programa aqui da Angical FM. Abração pro seu Lotero, também a dona Faustina, lá no Montevidéu 2, ouvindo a gente. Todos vocês do Montevidéu 2, eu mando um abraço pro pessoal das barracas, lá das barracas da beira da BR, né? Abração para todos vocês em geral, quem não falei o nome, aqui eu mando o meu abraço para vocês, tá bom? É Angical FM, programa Alô Cidade, com Maurício César. Obrigadão pelo carinho. Vamos embora, vamos chegando nessa aí que é sucesso em todo o Brasil. Desejo de menina. Alusão pra minhas sobrinhas Karen, Maria e também a Karine. Alô Cidade com Maurício César. Angical FM, para sempre, amor. Hoje estamos dividindo a mesma lua. E amanhã, quem sabe, amor, se haverá uma paixão, uma aventura. Ninguém sabe, amor, onde levam os caminhos. nossa casa. Eu sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada. Eu sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada. Desejo de menina. Somos como areia e mar, somos como céu e lua, carne e unha. E essa história de nós dois é tão linda como nunca ouvi nenhuma. Ninguém sabe, amor, onde levam os caminhos dessa estrada. Não, mas vou arriscar, vou abrir todas as portas da minha alma. Te quero, amor, eu prometo, eu te dou minha palavra. Isto é amor, eu só penso em voltar à nossa casa, à nossa casa. Sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada. Eu sempre vou te amar, sempre vou te amar, toda madrugada. Silvano Salles, o cantor apaixonado. Esse é o mais novo sucesso. FM, a voz do Brasil. Eu jurar amor, para que você não me engana mais? Me anulei por você, só pra ter desilusão. Você pode até chorar, de joelhos implorar. Vou voltar atrás na minha decisão. Dunderariru, dunderariru, dunderariru, dunderariru, dunderariru, dunderariru. Eu sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim. Me envolveu e mentiu, aceita e não crê. Mas de fato não dá mais pra mim, pra você. Nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Chega de amor unilateral, só vivi um sonho, nunca foi real. Nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem, não tente me impedir. Você só me deu desilusão, agora te dou a solidão. Dunderariru, dunderariru, dunderariru, dunderariru, dunderariru, dunderariru. Sempre fui tão fiel, você nem pensou em mim. Me envolveu e mentiu, mas agora que acabou, se recusa a entender. Não aceita e não crê, mas de fato não dá mais você. Nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Chega de amor unilateral. Só vivi um sonho, nunca foi real. Nem que o mundo acabe, eu vou partir pro seu próprio bem. Não tente me impedir. Você só me deu desilusão. Agora te dou a solidão. Cidade com Maurício César. É Angel Epigame, a voz de Angélica. É que esqueci de fingir que não tô nem aí. Eu não me acostumei a viver sem você. Me desculpa, perdoa minha estupidez. Esquece tudo. Paixão, um abraço pra vocês. Olha, tô indo embora, muito obrigado pelo carinho da sua companhia, graças, obrigado a Deus. Amanhã estarei de volta, se Deus permitir, às 7 da manhã, aqui na Campeão de Audiências, aqui na Angical FM, o programa Alô Cidade. Quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho da companhia. Obrigado ao meu amigo do lado Joizinho aí, que tá virando nosso apoio cultural aqui na rádio, também o Gilson Verduras, Ligumes, um abraço a todos os nossos apoios culturais, um abraço para todos vocês, que todos vocês hoje, e não só hoje como todos os dias, façam grandes vendas nesses dias aí, portanto, para dar aquela alavancada legal, porque a propaganda é a alma do negócio. Quem anuncia, vende, quem anuncia, aparece. É, então vale a pena você fazer apoio cultural na Angicão FM para você destacar nos seus negócios. Ajuda a rádio, que a rádio não tem fim, não tem fins lucrativos, é uma rádio que é parcial, é uma rádio que depende de cada um de vocês, que é do apoio cultural, é da força da população. A rádio é da população, tá bom, gente? Beleza? Chegando aí, a partir de agora, das 9h30 até meio-dia. A meio-dia tem jornal, tem rádio jornal com Ratinho e Joaquim Neto. Às 1h da tarde, às 13h, tem aí o Valtécio trazendo muita interatividade. E às 15h tem a grandona da cidade, a gigante da audiência, a nossa amiga Jacira, aqui na Rádio Angical, do coração de vocês, a voz de Angical, Angical FM. Um abraço! Eu deixo essa aqui para vocês ouvir, Paulinho Paixão. Muito obrigado você pelo carinho da sua companhia. Tchau, tchau. Um beijo, um cheiro no queixo. A gente se encontra por aí, Maurício César, com vocês. Um abraço em todos vocês. Bora, bora, bora, bora. Paulinho Paixão, o rei do coladinho. Farma, a sua mais nova farmácia em Angical, com instalações modernas e prontas a lhe receber. Medicamentos acessíveis a todos. Faça-nos uma visita e comprove de perto. A Unifarma está localizada na Rua João Ribeiro, no centro de Angical do Piauí. Sua saúde merece a nossa atenção. Sintonize na sua vida, Angical FM, a voz de Angical, todos os dias, o dia todo ao seu lado. 87,9, pra alegrar seu dia, a rádio do seu coração. Sintonize e fique ligado na melhor programação. 5, 4, 3, 2. Começou o momento mais esperado do ano. As comprinhas volta às aulas. E a loja Presente Ar está repleta de novidades para deixar o material escolar do seu filho renovado. São kits com vários modelos e com temas que encantam. Temos organizadores de estudos, lindas agendas, garrafinhas, toalhas de mãos, bloquinhos adesivos, cadernos, brinquedos educativos e muito mais. Estojos escolares com diversas cores e temas. Cadernos brochura com capas lindíssimas para o seu pequeno. Nossas mochilas estão incríveis. Venha conferir tudo isso e muito mais. Prepare-se para a volta às aulas mais linda do ano, aqui na Presente Art. Visite nossa loja ou escolha o seu material pelo nosso Instagram, @presenteart_oficial. Pensou em volta às aulas? Pensou na Presente Art. Presente Art. Um atendimento familiar, Avenida João Siqueira Paz, ao lado dos Correios. WhatsApp 994515747. Aceitamos cartões. Já conhece a Churrascaria Pensamento? Com self-service e pratos à la carte, ela serve o melhor churrasco da região. Funcionamos de... Já conhece a Churrascaria Pensamento? Com self-service e pratos à la carte, ela serve o melhor churrasco da região. Funcionamos de terça a domingo, das 11 às 14 horas, no almoço e das 18 à meia-noite no jantar. Tudo isso em um ambiente climatizado e super aconchegante. E no fim de semana, com aquele ambiente especial, temos música ao vivo. Venha nos visitar às margens da BR-343 em Angical do Piauí. Churrascaria Pensamento, sabor que dá gosto. Ei mãe, tem um caboclo rechamando lá fora. Menina, é aquele caboclo querendo me iludir pra eu deixar meu plano da Pax União. Eu vou é muito deixar o meu plano da Pax União, que me dá descontos especiais em clínicas de saúde, oficinas, pizzaria, salão de beleza e muito mais, até pra comprar meus óculos. É óculos de primeira linha, eu tenho desconto. Ah, mas eu não troco mesmo, minha filha. Uma empresa séria, de confiança, e já está há quase 50 anos no Piauí, com serviço prestado de qualidade. Minha família toda conhece, desde a minha avó. Além disso, tem sorteio de prêmio todo mês. Eu é que não vou cair no conto do vigário. Eu sou cliente Pax União. Ô Zé! Fala, Chico! Ô Zé, da onde o compadre vem com essa alegria toda? Ô Chico, estou vindo da Neifarma. Fui comprar remédio na farmácia que vende mais barato na cidade. Essa Neifarma tem mesmo atenção especial, dedicação total pela saúde de seus clientes? Pois você pode ter certeza, meu compadre. Aqui o bem-estar da gente é garantido e a economia... A gente faz é toda hora! Essa parte do atendimento aí eu gostei demais. A equipe é bem preparada, meu compadre. Pense nos profissionais dedicados. Então se corre, Chico! Vá logo conhecer a Neifarma, homem! Ô, gente, eu vou agora mesmo! Sua saúde em boas mãos, nas melhores mãos. Te encontro na Neifarma, é a opção. Vem pra Neifarma.

Ofertas de final de ano das lojas Vamol. A ordem é zerar todo o estoque. Armário Valdemóveis, 990 à vista. Caixa amplificada multilaser, R$445 à vista. Churrasqueira Elgin, R$165 à vista. Conjunto mesa Ciplaf Luna, R$1.295. Fritadeira iFry Elgin, R$239 à vista. Painel Artel Chess, R$498 à vista. Ofertas de fim de ano Lojas Vamol, o jeito fácil de comprar. Caneta.